Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 1 e 2, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Pretinho Básico, esse programa de rádio aqui da Rede Atlântida, maior rede de rádios do sul do Brasil. Pretinho Básico é líder de audiência, muito, muito, muito obrigado a você que tá sintonizado no Pretinho Básico, que nos dá essa honra de ser o programa mais ouvido em todo o sul do Brasil. Então muito obrigado a você que para tudo que tá fazendo pra ouvir o Pretinho Básico a 1 e às 6 da tarde. Oi, Pianche, tudo só bem? Nós aqui? Quer mais gente que isso? Queria o Porã. O Porã vai vir às 6 só, cara. Eu gosto do Porã, eu queria eu também o Porã. Eu gosto muito do Porã. Quanto mais eu conheço o Porã, mais eu gosto dele. Se eu mandasse aqui, o Porã faria todos os programas e todos os horários da rádio. Das 6 da manhã às 6 da tarde. O Porã tá aliviado que tu não manda. Agora. O Pretinho Básico vai no oferecimento de Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Coca-Cola, torcer a maior felicidade. E seu pai merece falar muito mais, seu pai merece um celular Tim da Colombo. Não perca tempo. Não vamos perder tempo. Oh. Potter, como é que vai, meu? Esse programa é especial a todos os fã-clubes, FCO Maurício KG, FC Piangers, FC Neto Fagundes, FC Duda _ Garbi, FCO L Potter, família ATL, toda gurizadinha que faz fã-clube pra gente no Twitter, ali segue a gente, cata foto nossa e dá um imenso carinho pra gente que hoje nos visitaram aqui na rádio. Pra eles, sintam-se beijados, abraçados. Sim, e acarinhados por nós, Pretinho Básico. É muito carinho pra gente, a gente não merece isso. Cagê, como é que vai, Cagê? Essa fala era minha, mas eu tô com a boca cheia de chocolate que o pessoal mandou pra gente aqui. Então aí o Potter me deu essa mão, falou. Mas então, tu pensa um grande beijo, né? Bem parecido com o Potter, né? Que estavam reunidos aqui embaixo, né? E um beijo também. Coisa feia, Cagê. Falando de boca cheia, Cagê. Tô ouvindo em casa. Uma boa tarde. E salve a sexta-feira. Muito obrigado. Pianges, como é que vai o jogo aí, Tudo Pianges? Bem, eu acho pouco carinho. Eu acho que a gente merece mais carinho. É dinheiro, inclusive, poucas, né? Poucas pessoas. Dinheiro. Acho que chocolate não compra a minha simpatia. Não. E tem meia dúzia de crianças ali embaixo. Eu quero mais. Eu quero mais. Quero mais seguidores. Nossa. Mais gente me amando. Mais gente puxando minha camisa e gritando Pianges. Olha quem tá aí, olha que é, rapaz! Ô, Geiso, por onde é que tu andava, Geiso? Nós tá muito alagamento, senhor. Não conseguia chegar, tá. Ficou ilhado na zona norte. A humildade relativa do ar faz com que... Não, é humildade, Geiso. Dia tá humilde. A humildade. É humildade. Tem razão, Geiso, é a humildade relativa do ar. Tá, e aí... E o pessoal que escreve no Twitter, Geiso, humidade é sem H, certo? É sem H, pessoal. Humidade é sem H? É. Que droga. Ah, para. Humildades. Sério? Cara, impressionante, cara, a falta de leitura. Ô, gente, tá com saudade de ti, Geiso. Pô, eu também, galera. Ô, cara, a gente se apega a cada coisa, né? Começamos a gostar de ti, agora não tem como não gostar, né, Geiso? Não, tamo aí. Não, pô, vou bom, jamais cara. Embora. Paulo Brito, Paulinho boa Brito. Tarde. Olha o Brito boa aí. Tarde. Flamengo, Brito. É, o Flamengo. Olha o Ronaldinho, gaúcho. Como tá jogando, hein, né, Brito? Olha, ele é gaúcho, hein? É de Porto Alegre, o Ronaldinho. Ronaldinho gaúcho, né, Brito? Ao contrário do Neymar. Que não é nosso, né? O Neymar é do Santos lá, o Ronaldinho. E olha que jogo interessante que teremos nesse final de semana, hein? Eu queria ouvir do Santana, né? Qual é a expectativa desse jogo aí, Santana? Eu. Calma, Santana, calma. Que história é essa das 15 linhas aí, meu? Estou prevendo, ó, que o nosso Grêmio, ó. O nosso Grêmio. O Grêmio. Irá cair. Pra a segunda divisão? Para a segunda divisão. Todo ano fala isso aí, quando não cai, fica falando que o Grêmio é maior. Eu errei por 2 dias a demissão de Paulo Roberto Falcão. A coluna desse senhor hoje, tá? Do Santana a zero hora. A coluna. Eu sei. Ele escreveu ontem que não vai mais ler e-mails com mais de 15 linhas. Por causa da saúde dele e tudo mais. Não vai mais ler. A minha, os caras mandam lá uma bíblia pra ele. Ele só lê 15 linhas. Cacau, quantas linhas tu lê nos e-mails ali? Eu encaro mais de 300 linhas. Tranquilo, Cacau. Mais de 15 linhas pra ti, tranquilo, né, Cacau? Tranquilamente, eu imaginava, brother. Porque o Cacau tem uma saúde de ferro. Eu aguento, né, por dia mais de 3 mil linhas. Que outro programa tem essas duas feras do jornalismo, Cacau Menezes e Santana? Oh, que outro programa programa reúne no seu... Não é tem. Verdade, brother. Não tem. Cacau e Santana Atlante pra um programa só. É muita coisa pro Pretinho Básico. Macrofonia. São dois monstros aqui. Falta só o Davi. O Davi vem às 6, Santana. Ah, Davi. Hoje é sexta-feira. Calma aí, meu. Não falei o que eu ia falar. É, ele tava minha. Falando da coluna do Santana. Mas ele falou das 15 linhas. Ah, tá confuso o programa hoje. Calma, Santana. O programa já fala de ti aqui, Santana. Não começou. Cada um quer falar uma coisa. 15 linhas, tá? Aí um cara mandou pra ele 15 linhas. Linha 1, não cerquem a redenção. Linha 2, não cerquem a redenção. Vai até a 15, não cerquem. 15, não cerquem. Eu achei por justiça publicou... reproduzir o e-mail deste rapaz. De Melo. Não, chega, calma, Santana, Santana, dá uma calma. Respirada. Tá emocionado, tá emocionado. Calma. Não cerquem a redenção. Vai fumar um cigarrinho ali fora, Santana. Estou fumando aqui. Não, aqui dentro não pode, Santana. Achei que podia. Não, não pode, não pode. Todo lugar pode. Hoje é sexta-feira, 29 de julho de 2011, dia do hoteleiro. Hoteleiro. O pessoal constrói hotel, né? Não, o pessoal que administra, que é dono de hotel. Vamos para os destaques do Clique RBS. O Ministério Público denunciou 34 pessoas por supostas irregularidades no Natal Luz de Gramado. O Ministério Público cumpriu mandatos de busca de documentos em 8 locais de Gramado hoje de manhã. Um dos objetivos da ação é a devolução de valores supostamente desviados. Eu amo o Ministério Público, cara. O Natal Luz é um espetáculo que traz milhares de turistas. Os caras desviam dinheiro até nisso, cara. Não, brasileiro, e o desvio olha, é de, assim, é de milhões de dólares e a diferença... É um suposto desvio, né, Potter? Porque daqui a pouco a gente... Tem que falar que é um suposto. Mas o Ministério Público é demais. Adoro o Ministério Público. Claro. O Ministério Público tá sempre certo, cara. Eles sempre dizem assim, olha... Eles investigam, tem um né? problema aqui. Ah. Aí é a questão da justiça. Aí a justiça vai julgar. Eles aí, apontam o problema. Normalmente a justiça deixa passar. Deixa passar, ganhou mal, os juízes ganham mal e aí acaba passando. Pessoas que deveriam estar presas não são presas no Brasil. Esse é o problema, é a impunidade. Mas o Ministério Público é incrível, cara. Eles investigam, eles criam todas as provas, entregam pra justiça, eles são exemplares. O problema do Brasil tem um baita no Ministério Público. Mas, parabéns aí. Mas tem uma aplicação de penas muito errada, né? Porque você deveria punir essa pessoa que desviou dinheiro, que supostamente desviou dinheiro. Porque aí, por exemplo, o coleguinha do filho do corrupto ia pensar assim, bah, o pai do fulaninho foi preso porque ele roubou a prefeitura. Entendeu? Então a criança vai começar a achar feio. Eu acho que essa geração que tá roubando, a gente não vai consertar. E aí tu sabe o que é que os caras vão continuar roubando, entendeu? E a próxima. Mas a próxima talvez. Sabe o que é entendeu? Aí o filho do corrupto pensa, bah, o papai não tá aqui porque o papai roubou dinheiro da prefeitura. Não, eu vou te falar o que acontece. Aí a gente... Esse é o problema. A sociedade atual hoje é assim, ó. O cara que rouba, o prefeito que rouba, ele continua trabalhando. Aí o pobre prefeito lá que tava... numa webcam com uma garota, ele pede pra sair de vergonha. Ele sente vergonha de ficar numa webcam. Os valores estão... E não sente vergonha de roubar. Qual é a cidade? Criciúmal. Aí os valores estão de... Aí o pessoal se diverte. Explica aí o que aconteceu. O cara se afastou do cara porque vazou uma webcam dele, um vídeo de ele sem camisa, se tocando com uma outra garota. Que na outra garota, não aparece garota. O vídeo. A outra que também não é uma conduta... Não é legal. É, tá certo, mas se ele é prefeito, se ele é bispo, mas se ele é radialista, não interessa. Mas isso, o bizarro é que isso é no mundo todo. Se o cara é repórter... Repercute muito mais o caso da Mônica Lewinsky do que algum desvio lá nos Estados Unidos. O senador dos Estados Unidos, esses tempos, pediu também, né? Uma pena, a sociedade hipócrita que rouba e não faz amor. Quem precisar usar a BR-470 no Vale do Itajaí hoje de tarde, vai precisar de atenção redobrada. Manifestantes vão fechar a rodovia em Indaial a partir das 3:30 da tarde. Fechamento deve se estender até as 4. O objetivo é pedir mais segurança na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal vai acompanhar a manifestação e pede para que os motoristas evitem usar a BR-470 nesse horário. Esse ano, pelo menos 81 pessoas perderam a vida em acidentes da BR-470. campanha de vacinação contra o sarampo, Geiso, que tinha sido prorrogada até hoje, foi estendida até o próximo dia 13 de agosto. Sarampo tá aprontando. É, abre teu olho com o sarampo. Tem que tomar uma vacina contra o sarampo hoje. A vacinação seguirá nos postos de saúde. Na real, quem tem que se vacinar contra o sarampo é a Jennifer, né? Não, a Jennifer já tá sendo vacinada todo dia. Ele vai lá e vacina ela. Dá, dá uma injeçãozinha todo amigos, dia. Ele vai dar uma vacinada na barata dela. Ele vai dar uma vacinada na barata dela. Ele vai dar uma vacinada na barata dela. Ele vai dar uma vacinada na barata dela. A Sociedade de Pediatria recomenda a vacina contra o sarampo, que protege também contra a rubéola e a caxumba. Todas as crianças de um ano a menores de 7 devem se imunizar, mesmo que já tenham tomado a vacina anteriormente. E pra fechar, um homem que se intitula O Justiceiro promete matar 23 criminosos no sul de Santa Catarina. Morador de Balneário Arroio do Silva, no sul de Santa Catarina, indignado com a questão da segurança pública, promete fazer uma justiça com as próprias mãos e limpar a cidade. Para, meu. Isso aí é incitação ao crime. Rapaz. Numa carta assinada como O Justiceiro, alguém fez uma lista negra com 23 nomes. E se as autoridades não tomarem uma providência, este homem promete matar os 23. Isso aí. A carta desabafo circula na cidade há alguns dias e chegou na delegacia de Balneário Arroio de Silva nessa semana. Os nomes citados na carta seriam ladrões, usuários de drogas e traficantes conhecidos no município. Tranquilo. De acordo com a polícia, o responsável por esse tipo de prática pode ser indiciado por ameaça e apologia ao crime. E quem aplaude vai junto, pô. É mesmo? É mesmo. Eu aplaudi. Tem um filme. Você é super-herói. Super-heróis são assim. É, o cara tá lendo. Não, não pode, cara. Não, mas o super-herói é ficção, né? Não sei se você sabe. É, não pode. Porque cada um resolve ter os seus motivos pra ter 23 nomes botar numa lista, a polícia entendeu? Vai prender esse cara aí, os outros 23 vão ficar soltos. Não, Potter, mas não dá, mas dá muita injustiça, cara. Já tem a justiça pra punir. Não vamos nós, cada um, sair elegendo 23 pessoas pra matar. Uma terra de ninguém, mas já é terra de ninguém. Você vive aonde, cara? Ok, ainda, ok, cara. Mas aí o... Tá louco, o Geiso tem 23 pra matar, o Piange tem 23 pra matar. Eu não tenho. Não, mas vão ser os 23 mesmo. Tem 23 querendo me matar. Eu ia falar do filme, Piange. O Harry Brown. É um filme em inglês que foi lançado ano passado nos Estados Unidos. É de um cara, um velhinho, que perde a mulher pro câncer e perde o melhor amigo no assassinato de uma gangue de drogados que tá botando pra quebrar no bairro dele. Ele é um ex-veterano de guerra, decide meio que limpar a cidade. Clássico, Desejo de Matar. É, do Charles Bronson. É. Lembra do Escadinha? Que passa todo domingo, no domingo maior, né? É normal já, cara. Todos, Dia de Fúria. Todos os filmes, o Denzel Washington, ele sofre, a mulher dele, pega a mulher dele, mata os filhos dele, ele faz o Mad Max também mãos. É assim, né? O Mad Max, o cara perde a mulher e o filho. É, mas e aí bem no pra... futuro, né? Bem no futuro. Eu faço mas, justiça assim, com as minhas próprias mãos. Todo dia, né, gente? Todos os dias, nada. Tu resolve teu problema com as tuas próprias mãos. Será que os 23 caras estão com medo? Pois é, eu não sei nem quem são. Foi não sei nem quem são os malucos. Não, Marcelo, não. Quase pra ti essa notícia, é verdade, né, Marcelo? Amigo, tem que fazer justiça com as próprias mãos mesmo, amigo. Tá uma loucura esse Brasil. Mais cadeira elétrica. E menos... Olho por olho, amigo. Roubou, corta a mão. Traficou, corta o nariz. Que? Estuprou, corta o pingolim. Corta o pingolim. É isso aí. Jogou mal, corta o pé. Pô, vai, o time do Grêmio, então, do Grêmio, é só perneta. O Grêmio do Sul tá ferrado. Casal flagrado fazendo sexo na piscina se entrega à polícia. Aí não pode. Aí não pode fazer sexo na piscina, é proibido. Mas onde é que foi, Marcelo? Foi nos Estados Unidos, na cidade de Connersville. Ah, lá tem muita piscina. E um gato ficou preso num poste nos Estados Unidos. Só deixa eu voltar essa notícia. A gente foi numa festa em Santa Catarina esse ano e as pessoas faziam amor na piscina. Lembra? Ficou até tarde lá. O quê? O quê? Para mulher se machuca gente. Durante sexo em viagem e trabalho. E quer indenização, hein? Viagem a trabalho. É verdade, amigo. Produção tá... Quer indenização, a mulher? Porque não entendi. Foi fazer sexo, tava trabalhando. Calma, Marcelo, viajou calma. Pra balada do Pretinho, vamos supor. Tá. Aí durante o sexo se machucou. Mas como que ela se machucou, Marcelo? Cobra da empresa, indenização. Tem os detalhes aí, tem as imagens? Foi atingida por uma lâmpada enquanto fazia sexo. Porra! Mas como assim, cara? Do abajur, Marcelo? Caso do teto? Irá ser analisado pela Corte Federal da Austrália. Ah, lá na Austrália tem muita lâmpada. A funcionária alega que tem direito à indenização porque se machucou durante a viagem a trabalho. Ah. Tava viajando. Tá, mas a atividade de trabalho dela incluía o... Não, incluía, mas tava sendo tudo pago, é uma diária, amigo. tá recebendo a alimentação, é, coisa pra ficar no hotel, tudo isso. Quer dizer, se eu me machucar tomando banho, eu posso... Pode. Claro que pode. Se bater o carro, pode cobrar a empresa também. Bom saber, Marcelo. Bom saber, que nem lá na Rede Record. O que aconteceu lá, Marcelo? Repórter saiu pra fazer uma matéria. Tu pode dizer o nome dela? Ligou pra redação e perguntou quanto é que custa uma porta de Mondeu? Só a dúvida que ela teve. Saiu com o carro da empresa, ligou. Quanto é que custa a porta do Mondeu? Imagina a editora recebendo a pergunta. Vai aí, Pikachu. Pode ir. Bruna de Oliveira Pereira manda pra gente um e-mail e diz o seguinte. Nome e função. Nome, mãe, função. Jogar na cara tudo que eu faço de errado e dizer, eu te avisei. Nome, mesa do computador, função. Acumular copos, resto de comida, prato, celular, cabo USB, putz, câmera digital e as anotações do estagiário. Nome, controle remoto, função, sumir. Sumir, exatamente. Sumir. Impressionante. Ou acabar a pilha, né? E o cara ficar socando os dedos no botão pra trocar. É, como se adiantasse, é, né? É. E adianta, né? Adianta nada. Claro que adianta. É, adianta tu mexer na pilha atrás. Dá uma mexidinha na pilha atrás, que aí funciona. Nome, DVD pirata. Função, ter aqueles anúncios dizendo que pirataria é crime. Os caras são tão cara de pau que copiam até o... É. Nome, um sonho bom. Função, acordar bem na hora, na parte boa e tentar dormir de novo pra continuar fazendo aquilo com ela. E não rola mais. Nossa, mas só volta. No sonho ruim, volta a parte ruim, né? O sonho bom não volta a parte boa. Eu sonhei com a Sanji. Isso é um sonho bom ou ruim? Bom. Depende. Eu sonhei com o Júnior. Antes é minha... Eu sonhei que o Júnior disse que tinha ensinado umas coisas pra Sanji. A Jennifer foi da Sanji, agora eu sou. Nome, música chata, função, ficar na mente pra sempre. Nome, joguinho da cobrinha no celular. Nossa, esse aqui é velho, hein? Vai, esse função, aí é velho. Ser viciante. Aliás, dá pra jogar isso na telinha do YouTube. Sabia disso? Quando tá carregando ali. Quando espera pra carregar, tu pode fazer isso na telinha do YouTube com as setas do teclado. Ah, é? Ah, sério? Porque fica umas bolinhas rolando. Sim. Aí você aperta nas setinhas ali, ele começa a cobrinha. A dar banda. Cobrinha. A velha cobrinha. E não atrasa mais pra carregar o vídeo? Não atrasa. Claro que não, né, Maurício? Ué? Acho que o Google, a maior empresa do mundo. Google! Vai lá e... Eu te amo, Google! Vai lá então e do Google. E finalmente a Bruna acaba com o nome Pretinho Básico. Função... fazer a alegria de todos. Obrigado, Bruninha. Eu te amo. Cagê? Eu te amo. Are you ready? Não. De novo isso. Are you ready? O que tu tem aí, Cagê? Are you ready? Yes, I'm fucking ready. Vamos para mais um sensacional Títulos de Banda. A origem do nome das bandas. Qual é a... Kiss. Vamos Kiss. Começar com o Kiss. Kiss. Maurício não é bom de leitura labial, cara. Essa aí. Kiss. Quem mandou foi o Matheus de Joinville. É bem sucinto nas explicações. Significa beijo. O nome foi escolhido por soar perigoso e sexy. Não, mas muita gente diz que Kiss é Cavalier in Satan Service. Os cavaleiros a serviço de Satanás. Olha aí, ó, viu? Eu? E muita gente diz que o Kiss também copiou a pintura da cara do... Alice Cooper? Não, do Mato Grosso, lá do Ney Mato Grosso. Do Ney Mato Grosso? É, Secos e Molhados. Secos e Molhados. Pintavam as caras antes do Kiss. É que o Ney é lindo. Lynyrd Skynyrd. Não tem Lynyrd Skynyrd? Então canta aí Sweet Home Alabama. Não vou fazer isso com o nosso querido ouvinte. Ai, eu te amo! Qual é a outra, KG? Tá, mas deixa eu dizer então do Lynyrd Skynyrd. Então a gente ouve Kiss enquanto isso. Foi tirado do Leonard Skynyrd. Deixa o KG falar, meu. Tirado de Leonard Skynyrd, que é o irritante professor de educação física de um dos membros da banda do Lynyrd Skynyrd. Os caras fizeram um trocadilho com Leonard Skynyrd, que é o nome do diretor dos Simpsons também, né? O diretor Skinner. Isso é verdade. Ah, é. Nirvana! Oba! Não erra, Maurício. Não, essa não tem como errar, né, cara? Não erra. Que baita música, cara. Nirvana. Esse também é sucinto. Estado avançado de espírito na cultura hindu. Ah, só isso? É, essa budista, né? Atingir o Nirvana, exatamente. Acho que você é budista. Acho que é budismo também. O Nirvana é não, o cara se elevar e não ter mais nenhuma... Tirar as vontades do corpo, apenas viver, flutuar. Não precisar mais do corpo, né? O Nirvana, ele vira luz. O Neila já virou luz. Eu, inclusive... Dá uma lâmpada fluorescente? Eu dou luz pras pessoas. Meu Deus. Próxima banda, Pearl Jam. Opa, gosto. Não erra, Maurício. Pearl Jam, meu Deus. Não vai botar baladinha, Maurício, nesses momentos. Ah, eu sei qual é a origem do Pearl Jam. É, essa aqui todo mundo sabe, né? É. Tem a ver com a geleia, isso, que é jam em inglês, feita pela avó do Ed Vedder, chamada de Pearl. Isso aí. Então é a geleia da Pearl, a Pearl Jam. E Pearl parece... quer dizer o quê? Pearl é pérola. Literalmente é uma geleia de pérola, né? É, mas só que a pérola é o apelido da avó do Ed Vedder. É o apelido da avó. O Ed Vedder lançou um disco novo esse ano, só com o ukulele, só com tocando... Só com o lelê, meu. Violãozinho havaiano, assim. Não, é uma trilha de um filme? Cara, eu acho que não, é o Ukelele Songs. É o Ukelele Songs, é o George Harrison que tocava muito isso com os Beatles. E no tributo ao George Harrison, o Paul McCartney toca Something com esse instrumento. Um instrumentinho. Aliás, ele não tocou aqui em Porto Alegre um som com esse instrumento? Blackbird foi com violão. Não sei se ele tocou aquele. Aí mais um disco de 1991. Um disco de 91. É isso aí. Qual é a outra? Aliás, próxima tá banda... chegando um documentário espetacular da história Rachel do Pearl Jam, chamado 20, que são os 20 anos da banda. 20 anos. Não sei se é o 20 anos do Ten ou 20 anos da banda. Não sei se o Ten é o primeiro. Da banda. Ten é o primeiro. Eu vi o trailer ontem. É dirigido pelo Cameron Crowe e do Quase Famosos. Isso aí. É de arrepiar o videoclipe, cara. O videoclipe não, desculpa. O trailer. Pearl Jam toca em Porto Alegre no dia 10 de novembro. Não, um Zequinha. Dia antes. Ah, 11. Não. 11. Um dia depois do Ringo. Isso, o Ringo toca no dia 10 e o Pearl Jam toca no dia 11. Eu vou estar de férias. Radiohead, vai lá. Radiohead. Não tem como não ser balada, né, cara? É, não. Isso aí é clássica, né? Tá tocando Creep. Creep. Yeah. Que é uma música que o Wagner Moura regravou. Pro seu novo filme, O Homem do Ano. O Homem do Futuro. Novo filme no cinema. O Wagner Moura, ator brasileiro, regravou Creep. Com versão? Com letra? Não, em inglês. Ele em inglês. When you were born. Essa é sucinta também. Tirado da música Radiohead dos Talking Heads. Ponto. Eu não sabia disso. Do True Stories, esse som. Radiohead do True Stories. É isso aí. Então é isso. Muito pequeno. Fio pequeno. Muito pequeno. Qual é a próxima que Pito. A gente... Sex Pistols. Olha. Pequeno. Essa não tem como errar. Sex Pistols, o nome da banda foi baseado no nome da loja do Malcolm McLaren, que era o empresário da banda, né? O nome da loja era Sex e também uma conotação para o pênis. Óbvio. Pênis pequeno. Sex Pistols. Ô, Rafinha, como é que fala pênis? Pênis. Tem mais uma aí? Tem mais uma, Van Halen. Tem mais uma. Pênis. Halen. Vai tocar merda agora. Só tem merda no Van Halen. Para, meu. Nossa! Que coisa horrível! O porém! É muito ruim isso, cara. Tá, baita som. É muito ruim. Van Halen, trata-se realmente do sobrenome dos irmãos fundadores da banda. É o Ed família. E como era o outro? Era o Edward. O Ed Van Halen e o outro que é... vai aí, o Davidson, Davidson. Irmãos Van descendentes de holandeses, por isso o Van, né? Van de holandês. É, que nem o Van der Wilde, né? Van der Wilde. É, o Van der Sar. Que nem o Van Peta. É isso, Matheus de Joinville mandou essa contribuição. E amanhã... Que é a origem do nome das bandas. A explicação do nome da banda Dave Matthews Band. Não, amanhã é sábado, cara. Caetano Veloso também. Ah, lindo. Caetano, qual é a origem do teu nome, Caetano? É, vem do grego. É o Alex Van Halen. Caetanos. Alex Van Halen, é isso aí. Ed e Alex Van Halen. Vem do grego, Caetanos. Caetanos? Ah, entendi. Anos. Não, vem de anos. Caetanos. Entendi. Chama o Geiso pra nós aí, Caetano. Venha, Geiso lindo, maravilhoso. Venha fazer cantadas para todos nós. Cante, me dê uma cantadinha pra eu fazer pra Caetano. Olha, então, vou pra ti, Geiso. Caetano. Tá cantadinha, lá. Você vai homenagear seu Caetano, lá. Que ama muito o Cagês. Ah, pronto. Cagezinho. Ah, fala, Caê. Faz turismos? Não, por quê? Porque eu tô querendo viajar nesse teu corpo. Meu Deus do céu! Gatíssimas, gatíssimas. Você é comissária de bordos? Não, por quê? Então me veja aquela máscara de oxigênio que eu me perdi. A o ar. É sim, quando eu te vi. Por me falar... perdi o ar e errou no português. Por falar hoje. Nisso. Paradas, meu. Hoje surgiu a informação de que a culpa no Air France lá dos foi pilotos, totalmente dos pilotos. Erro humano. Erro humano. Cara, bom. Danada. Errar é humano. Né? Errar é humano. É, ficou fácil pra empresa. Persistir também, no erro é Air France. Ficou bem fácil pra empresa. Isso lá é verdade, claro. Né? As famílias dos pilotos estão indignadíssimas. Não foi a empresa que chegou à conclusão, foi a justiça francesa. Sim, que depende da Air France pra existir, né? Gatíssimas! Gatíssimas! Você é vegetariana? Sim ou não? Ah, então saiba que não tem coisa mais natural que você se apaixonar por mim, tá lá? Essa é boa pra pegar as vegetarianas. Né? Nutricionistas. Vegetariana tem que comer logo, senão murcha a comida, né? É. Gatíssima, sim, meu. Gatíssimas, gatíssimas. Come senão vai murchar. Não é como senão vai esfriar. É. Você é a fonoaudióloga? Não. Então me ajuda a dizer o que eu sinto por você, tá? Sim, meu, das fonoaudiólogas. Essa é muito boa. E tem a da nuvem. Qual que é? Não vem, não. Vamos brincar de nuvem. Eu fico nu e tu vem. Meu. Porra, olha aí, gente. Derrubou. Porra, derrubou gente. A rádio, cara. Tu derrubou a rádio com a cantada, gente. Pelo amor. Agora, Almir, o que eu faço aqui, Almir? É aquele. Pega naquele botão vermelho escrito: se apertar aqui, a rádio explode. Não, consegui. Consegui aqui. Quer ingressar na universidade agora? Sim. A Escola Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus oferece mais uma oportunidade para você através do vestibular adicional e também do extra vestibular para os cursos de enfermagem e nutrição. Galera, os cursos são em Porto Alegre. Para o vestibular adicional, você tem até o dia 1º de agosto para fazer a inscrição. E para você que interrompeu os estudos, está em outra universidade e quer transferência, ou então já é graduado e quer ampliar os seus conhecimentos, aproveite e faça o extra vestibular, que as inscrições vão até o dia 6 de agosto. Entre no site unicinos.br/Escola Superior de Saúde, informe-se e faça a sua inscrição. Aproveite nutrição e enfermagem na Escola Superior de Saúde. A sua educação nunca esteve tão bem cuidada, Potter. Uma piada, vai! Piada do Potter! Apoio! Bordel Lobo Mal, pra você comer melhor! E aí um garoto e uma garota foram na igreja e o moleque dormiu no meio do sermão. Bah. Aí o padre, pra acordar o garoto, perguntou: quem criou a terra? Bah. E aí a menina espetou um alfinete na bunda dele. Bah. E ele grita: meu Deus! Aí o padre, sem falar nada, continuou. Acertou. E aí o garoto, igual o Porã, dormiu na reunião. Lembra que o Porã dormiu na reunião do planeta? Aí o garoto dormiu de novo. E aí o padre pergunta: quem era o pai de Deus? E aí a menina espeta o alfinete de novo e o menino grita: Jesus! Todos já espantados, olhando para o garoto. Aí ele dorme de novo. E aí o padre pergunta: o que Eva disse para o Adão na primeira noite que eles dormiram juntos? Antes que a garota espetasse o alfinete, a mulher gritou: se você enfiar esse negócio na minha bunda de novo, eu te arrebento. Gabriel Gatti de Coqueiral. Olha só, Coqueiral de Aracruz, Espírito Santo. Boa! Nossa. Que momento, hein, cara? Isso aí é internet. Ele mandou do iPod dele. Isso é internet. Cara? O antena da Atlântida é muito boa. O Maurício pegou de um site lá do Espírito Santo. Não. Ouvinte, não. E ela nem nos ouve, né? Ou é um cara fictício que não nos ouve, que o Maurício não ficou com isso aí é internet, cara. Atlântida.com.br. Não inventa tudo, cara. Não inventa nesse programa aqui. É Atlântida.com.br ou então os aplicativos pra iPhone, pra Android, pra qual é o outro? BlackBerry. Esses produtos agora, esses produtos aí não existem. É o teu é que existe, né, Almir? O teu produto é que é bom, né, Almir? O Geiso. Tu viu que é que volta segunda-feira, Almir? Ouvi dizer que o Geiso nem existe, que é o Duda Garbo que faz ele. Tu viu quem volta segunda, Almir? É o Magnani. É, pô, tu podia preparar uma surpresa pra ele, né? Já preparei. Eu arrombei a casa dele. Preparei flores e perfumes no quarto dele. Ele vai chegar, vai ter flores, perfumes e meu presente, que é um bicho de estimação. Ele vai gostar um gambá? Um leão. Combina com ele, leão. Né? E tu deixou um leão lá na casa dele? Na casa dele. Ele vai entrar em casa, vai ter um leão. Vai ter um leão. E desde quando o leão não come, Almir? Desde o ano passado ele não come. Muito tempo que ele não come, faz uns 3 meses. Duas ofertas aqui que chegaram pelo pretinho básico @atlantida.com.br. Boa tarde! Aqui é o Anderson Bonato de Floripa, Brito. Veio por meio desse programa, nota 10, anunciar a venda da minha Peugeot 504. 504 existe? Peugeot 504, ano 97, diesel cor branca, com uma capota de fibra muito bonita. Caminhonete é boa de tudo, mas como eu tô construindo e precisando da grana, vou vendê-la. Tô pedindo R$12.000. Qual é o ano? É 97. Ah. Interessados pelo e-mail Pato Bonato, o Bonato tem 2 T's. patobonato@brturbo.com.br. Uma Peugeot 504, nunca vi esse carro, meu. Nunca vi também 504 e outra, né? É caminhonete, diesel, tá deve ser utilitário. Só tem 15 anos, pô. Mas pra caminhonete diesel dura bastante. Dura bastante. Vai tranquilo. 15 anos, vai mais uns 100 anos essa caminhonete. Mais uma oferta aqui. Meu nome é Rafael, tô vendendo uma relíquia. É um violão Takamine japonês, acústico, número 30. Ano 84, ó. O violão é de 84, homem. Takamine é bom, ó, é tem grandão. 6 cordas o Takamine dele, case rígido. E tá em perfeito estado. É uma série limitada, é fabricada e comercializada apenas dentro do Japão, por isso que é um Takamine japonês. Esse violão foi me dado de presente há 3 anos por um parente que morou um longo tempo no Japão. Eu não toco muito, tô precisando da grana pra incorporar num AP que eu comprei, portanto resolvi vender. Violão pra um AP, meu? R$2.500 custa o violão. Vai morar onde? violarelíquia@yahoo.com.br. violarelíquia@yahoo.com.br. Vou dar uma dica pra ele, dá uma assinatura Bob Dylan, já vale o dobro. Dá R$5.000. Só escrever Bob Dylan. Vai na internet. Boa ideia do Almir. Vende por R$5.000. É verdade. Dobro, né? Eu faço a dica aí. Tudo que eu vendo, eu faço uma assinatura Guga Kirten, então Obama. Ou do Fetter, tá nada. Ou o Fetter, o Alexandre Fetter. Que saudade que eu tô do Fetter. Segunda-feira mesmo. Segunda-feira. Tá esse aí. Final de semana eu vou ficar muito ansioso. Vai lá visitar ele, amigo. Vou ficar muito ansioso. Vou ter que tomar muito chá de maracujá. Maracujina. Chá de maracujá. Pra aguentar o tranco, né? Muito ansioso. Não meu Deus suco. Do céu. Acho que eu vou. Vamos receber ele no aeroporto? Claro. Vamos pro aeroporto receber ele? Vamos. 3 da tarde. Na pista. Acho que não vai deixar. Uma faixa na pista, assim. Bem-vindo, Magnânimo. Parece que ele vai chegar junto com o Ronaldinho. Não, Ronaldinho chega no domingo. Parece que eles vêm. Falando em aeroporto, o Almir que tem agora tá com um projeto de. Do know-how, né? Nós estamos com um projeto de know-how. Know-how, o que é know-how? Know-how é conhecimento, né? Ah, know-how. Sabe como? Know-how. Know-how. Sabe know-how. Como? Então estamos com esse projeto de know-how, a infraestrutura pra Copa, né, cara? Boa, entrou num nicho bom, hein, Almir? Melhorar os aeroportos, né, cara? Muito bom. E a gente tá desenvolvendo um aeroporto que não tem nada, cara. Não tem névoa, não tem problema de chuva, não tem problema de teto. Não tem problema de bater avião, não tem problema de nada, cara. Como é que é o aeroporto? Não tem problema nenhum esse aeroporto, cara. Não entendi, meu. Esse aeroporto aqui é uma coisa linda, cara. É um negócio que foi desenvolvido pelos mais... Onde é que é? Mais incríveis engenheiros da face da Terra, cara. Não tem problema de neblina? Não tem problema de neblina. É o aeroporto subterrâneo. É debaixo da Terra, cara. Os aviões, eles vão tudo por debaixo da Terra. Perfeito, meu. Tá no túnel. Chega até Curitiba, cara. Chega até Curitiba. Tá, então é meio trem, assim... Não, não, não, é avião. Avião tem as asas, tem, tudo. Tem avião, avião. Tem as asas. Tem serviço de bordo, tem. Tem amendoinzinho. Qual a altura do solo que eles voam? Mesma coisa, amendoim. Eles não voam, cara. Eles vão por debaixo. Não entendeu, Potter? Subterrâneo. A genialidade do Almir. É subterrâneo. Não alcançou ainda. Não tem acidente. Aí não tem acidente, cara. Não cai. O avião não cai, cara. E quantas pistas? E quantas pistas tu vai fazer? Uma, só uma. Mas, e... Uma vai, aí tem que esperar a volta. Passa a voltinha e volta. Pô, tu tem certeza, mano? Pô, cara, é um negócio revolucionário, cara. Alguma prefeitura. Agora vai, vou começar a explodir tua ligação aqui. Vai começar a ligação explodindo na rádio. Ah, pra querendo, comprar o aeroporto. Querendo fazer. Muita prefeitura algum já. Algum tipo de parceria, entendeu? Quais os voos tem, pra onde? Cristiomal entrou na jogada. Tem. Cristiomal tá na jogada. Como é que vai ser o lançamento, assim? Do Cristiomal vai ser na webcam. Vai ser virtual. Contigo? Comigo. Como é que vai estar vestido? Vou estar pelado. Vou estar pelado, cara. E a Sandy, meu, vai estar junto? Não, Sandy, não fizemos essa parceria com a Sandy, não. Mas se for de ré. Mas vai ser show de bola, cara. Não, eu imagino, não, meu. Não cai mais os aeroportos, cara. Não vai cair mais. Não vai. Os aeroportos nunca caíram, meu. Quem caiu agora, meu? Pô, tô andando muito com o D'Alessandro, acho, cara. Caraca! Pô, Dali. Ô, oh, sabe que oração, Dali? Eu tô na paz comigo, comigo, cara. Fica inventando aí. Eu não quero mais falar hoje no programa. Vai falar assim, depois do muito... show do intervalo, que tem o Bola nas Costas, aí a gente já muito volta com o Pretinho. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 16 pras duas. Tamo de volta com o Pretinho Básico, doutor Alceu. É o seu momento, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. E aí, doutor Alceu, mas quase deu pro Renato ontem, doutor Maurício. Deus o livre, perdeu no final, Potera. É, doutor Alceu, foi, tá difícil a vida do Portalu. Exatamente! O Hitler já chegou da Alemanha! Ô, Dale! Como é que foi a viagem lá, Dale? Ele não quer falar. Mas fala como é que foi a viagem, o que é que serviram no avião lá, Dale? Eu dormi todo o tempo, cara. E o vestiário, o vestiário do Inter, como é que dormi tá? Dormi todo o tempo. Cara, eu vou falar contigo, cara. Eu te falei que é tudo na paz, cara. Ah, tá bom, só eu quero saber, cara. Ô, Dale. Quer saber das arbitragens também, como é que estão? Homem bruxo. Tudo na paz. Como é que tá, Almir? Como é que tá lá o clima lá no vestiário, cara? Conta pra mim. Tudo na paz, né, Almir? Tudo na paz, hein, cara? Como é que tá, cara? Ó, oh, calma, tá, aí, tá, pra ele tu responde, né? Tem alguém falando comigo lá, hein? É o KG. Cara, tem um velho aqui do meu lado, aqui, tem um tio aqui, cara. Tem um tio aqui. O Grêmio vai atacar o Flamengo lá, disse o Burrinho Camargo. É, vai sim. O Burrinho Camargo prometeu botar o Grêmio no ataque. Isso, vai sim. Burrinho Camargo. Chama de burrinho. É. O Ronaldinho não é burrinho. É o Julinho. Julinho. O burrinho. É, olha, o Ronaldinho jogou muito. Agora pega o Grêmio, seu ex-time. É, e o Zunino lá do Havaí garantiu o rapaz lá que treina o Havaí, o Galo. É, exatamente. Ah, o Galo é o técnico do Havaí. Ah, disse o presidente outro Galo do também, Havaí. É mesmo. É, exatamente. Deu confusão lá no Piguerense, doutor Piange. Deu confusão, né? Deu empurra aí do Piguerense e o Ercílio Luz. O jogo a treino. É, putz, verdade. Jogo treino. Jogaram contra a Ponte? Ercílio. E aí, Brito? O que é que tem aí, Brito? É, verdade. O Internacional retornando aí. Agora pega o Atlético Goianiense, o Grêmio. É, qual é verdade. O técnico do Inter, ô Dalê? Já tem técnico. Ormas, cara, nós fizemos uma reunião aqui, queremos que o Osmar Loss fique, cara. Ele vai ficar? Sim, estão falando o Carlos Bianchi lá no Boca, cara. Mas pega de Argentina aí no Inter. Cara, não dá mais. Eu não sei que os caras estão tudo perdidos, cara. Mas depois eu falo aqui, vou falar que eu tô derrubando o técnico, né, cara? Eu só derrubei o Falcão. Quantos técnicos você derrubou até agora? O Rotti. O Tite. O Tite. Adenor Bach. O Abel. E o Galo. E o Uruguai, aquele, como é o... E o Fossati, cara. Eu só não derrubei, cara. Fala, Brito. É verdade. Boa tarde, ó. E o que tem que falar? É verdade, depois que é fala pra pegar Brito. Ou pra pensar. É verdade, ele vai falar. Aí cai, aí baixa, né? Exatamente. Aí o cara fala assim: a camisa do Inter é azul. É verdade. Não é azul, é vermelha. É verdade. Boa tarde, o pessoal do BBB. Tudo belezinha, tudo olha. Belezinha, aqui algumas frases de Paulo Brito. É verdade. Alô, amigo ligado na RBS TV. Falamos. RBS TV. Falamos ao vivo do Estádio dos Plátanos. Sempre no Estádio dos Plátanos. Ele tá sempre lá, né, cara? Tá sempre no Estádio dos Plátanos, cara. Olha, sai muito um pouco de Ares, ô Brito. Vai. E agora, quando um dos times faz um gol, como é que é a minha narração, KG? Feito! É. Feito! Gol! Chega lá com o Jonas, Maurício. É bom o Jonas, né? É verdade. É verdade. E no intervalo, como é que é? É Globo! A gente se liga em você. Globo! Tem um vídeo no YouTube, uma entrevista ao vivo no Globo Esporte, o ex-jogador do Inter, Fabiano Heller. Aí o Fabiano Heller começa a falar: eu tive uma ruptura do ligamento do pé. É, no pé direito, Fabiano? É, ruptura parcial do ligamento do pé. Esse pé direito é mais pra subir no ônibus, né? Não. Ah, mas como é? Mas não atrapalha muito. Não é verdade, tu tá falando mal do meu pé, mas fiquei sabendo aí que você joga pelada lá, que você só joga porque tu paga o campo lá. É mentira, eu jogo muita bola. É verdade, Brito, é Brito bom na lateral direito. Paulo Brito. Do Avenida. É bom lateral direito, o Brito ali na direita, olha, faz um canhotaço o Brito. É verdade. E outra vez ia ser demais Brito. Essa história. Olha a Débora de Oliveira. Olha, se chamando. Hora já. Débora de Oliveira. Eu vou aumentar pra ti, ô. Agora sim. Brito! Agora sim. Débora de Oliveira, a informação. Olha, o Falcão não é mais técnico do Inter, Brito. Olha a Débora de Oliveira, sempre com a informação na ponta da língua. É boa essa Débora de Oliveira. É verdade. É boa mesmo. Adoro a Débora. É verdade. E novamente no Globo Esporte, Paulo Brito entra com imagem da delegação colorada indo para a Cidade do México. É verdade. Ok, vamos ver agora as imagens, né, do Internacional aí voltando a viagem aqui para São Paulo, voltando da Cidade do México, né? É verdade. Aí você vê imagens feitas pelo cinegrafista Daniel Musa. Qual é a TV que ele trabalha? Globo! Aí aparecem as imagens do time do Inter. É verdade. Aí você tá vendo o goleiro Lauro aí à frente, é o Internacional que está nesse momento. Olha só o Bolívar se agarrando. É verdade. É verdade. Lembra dessa aí, cara? O Tyson dormindo no ombro do Bolívar. Sim. E aí... Imagem, Brito, na rua, olha ali agora aí, imagens do voo do Internacional, olha só, olha o Bolívar e o Tyson, verdade. Quem mandou foi o Rodrigo Neri, grande Rodrigo Neri, é verdade, perdi um tempão fazendo isso, por e favor. E nós um tempão ouvindo. Lei no pretinho das... 18. Das... Cara, olha que história bonitinha essa daqui, que a Joana Carolina Pereira manda pra gente aqui. Olá, meninos, meu nome é Joana, sou de Blumenau, meu marido Charles e eu somos ouvintes assíduos do programa. Pois bem, temos um momento na nossa vida que não podemos deixar de compartilhar com vocês. Dia 15 de julho, último, a nossa vida ficou mais iluminada com a chegada da nossa primeira filha. Então, tava eu, a Joana, deitada naquela maca, esperando ser levada pro centro cirúrgico. E qual não foi minha surpresa ao entrar na sala de cirurgia e ouvi o quê? O quê? A enfermeira tava ouvindo o Pretinho Básico. Logo depois que entrei, ela se dirigiu ao aparelho de som e eu pensei que ela fosse desligar. Mas não, ela apenas abaixou um pouquinho o volume do rádio. Durante toda a preparação e a cesárea, eu ouvia as risadas de vocês e alguns comentários. E claro, não conseguia me concentrar muito, pois estava ansiosa para ver o rostinho da minha bebê. Meu marido estava presente na sala e achou muito divertido o parto ao som dos Pretinhos Básicos. Oh, que legal, cara. O chorinho da nossa Isa Cecília foi ouvido às 13 horas e 33 minutos, intervalo, bem no programa, e a emoção foi algo sensacional. Sem querer, vocês fizeram parte de um momento tão importante das nossas vidas, e claro, não poderia deixar de dividi-lo com vocês. Tá aí, Lei Esportivo. Pô, demais. Nascendo classificados. Vendo carro. Nasceu no show do intervalo. Não, às vezes o programa vai até 20 para as duas, ô burro. Claro, nasceu no classificado Almir. O Almir falando e a pobrezinha da Isa Cecília. Essa vai ter sorte. Ela pede para ler às 13, pois é o horário do banho da Isa Cecília. Beijão à mamãe Joana, ao papai Charles e a Isa Cecília, a mais nova ouvinte do Pretinho Básico lá da família. Que bonitinho. E aí, Cagé? O Zeca vai pescar no Pantanal com seu amigo Dinho. No Zeca Dinho. Eles estão viajando na picape quando são surpreendidos à noite por uma tempestade que os impede de seguir adiante. Eles avistam uma fazenda e entram pra ver se conseguem um lugar pra passar a noite. Quem abre a porta é uma linda mulher. Visivelmente constrangida. A Mariquinha tá. Eu fiquei viúva recentemente e acho que vai ficar muito mal pra minha reputação se vocês dois dormirem aqui. Não se preocupe, mulher. Podemos dormir até no celeiro. 10 meses depois, Zeca recebe uma carta do advogado da viúva. Ih, rapaz. Liga pro Dinho e diz: Dinho, você lembra aquela viúva gostosa naquela fazenda onde nós passamos a noite há 10 meses? É, lembro sim. Você por acaso não teria ido no meio da noite pro quarto dela, ô vagabundo? Ai, ai, ai. Bem, eu vou ter que te confessar que sim. Ih. E você não teria, por acaso, dado o meu nome a ela ao invés do seu? Filha da puta! Ai, meu. É verdade, é que eu não queria me comprometer. Tu me desculpa, cara. Bom, então, nesse caso, muito obrigado. Quando quiser pescar no Pantanal, você já tem onde ficar. Pois ela acabou de morrer e deixar tudo pra mim. Ouvinte, Paulo Santos manda coisas que as mulheres devem saber sobre os homens. Atenção, mulher, por favor, preste atenção. Tem alguma atenção. Coisa que eu gostaria que as mulheres soubessem a teu respeito, Maurício? A meu respeito? Isso. Não. Não. Se o homem trata bem a mãe, também tratará bem a esposa. Olha. Bom filho, bom marido, bom pai. Boa teoria. É isso aí. Não concordo muito. Não. Por quê, cara? Não concordo. Porque não é assim. Não, não é assim. Concordo. Quer dizer, o cara pode ser filho de uma psicopata. Aí trata mal a eu psicopata. Tenho um exemplo. E a mãe nunca chefão. Vai trair o filho, nada. Todas as famílias mafiosas italianas. Os caras são mafiosos e a mãe é venerada. A mãe é deusa. Trata muito bem também, a mãe. Não. Mas trata muito mal as mulheres. Mata todo mundo. Claro, pô. É. Tá. Não, já caiu a primeira. Eu concordo, acho que funciona. Não interessa quanto tempo você passou no salão, esteja sempre linda. É isso aí. Mas não é uma coisa que as mulheres devem saber sobre os homens, então... Não tem nada a ver com a gente. Caiu nada também. Eu também. Essa aí. Nem continua. Não faça perguntas que você não quer saber resposta, do tipo... Tô bonita. Tô gorda. É. Isso é bom. Não pergunte se tá gorda. Não pergunte se tá gorda. Não pergunte que vai ouvir que não quer ouvir. Não, melhor, não pergunta nada. Isso, não mulher pergunta não tem nada. Que perguntar. Só anda, tá? Melhor. Anda, só anda, não olha pra trás. Que isso mesmo. Homem não gosta de discutir a relação. Sim, verdade. Primeira grande verdade a respeito dos homens. Meias não são considerados presentes. Boa. Camisa do nosso time de futebol, aí, sim. É isso aí, camisa retrô do nosso time, então, deu. É mesmo, cara. É mesmo. Camisa retrô. Vintage. Camisa vintage. Vintage. Comprei uma máquina Pinhole, cara. Uma máquina o quê? Pinhole. Que Pinhole? Pinhole, essas que tira as máquinas bonitas, faz umas fotos loucas, né? Pinhole. Pinhole. Fica aquelas fotinhas arredondadas. Mas é lomo. Quando dois ou mais homens começam a cochichar, estão falando de mulheres. Isso aí. Eu não pergunte. Cachê, tu viu aquela mina ali? Cachê. A torneira do banheiro não é cabide de calcinha. Aí eu discordo. Eu discordo também. Eu acho uma maravilha entrar num box e ter aquela calcinha pendurada. Mas a tua mulher não tem graça, mano. Fala por ti, Potter. Eu sempre quando eu vou na casa dos meus amigos... Não. A calcinha da mulher do Maurício tem muita graça. Eu sei quando eu vou na casa dos meus amigos, quando eu tomo banho, eu dou uma... Aconteceu um sonho, né, comigo, né? Pra algumas coisas tá... acontecem, outras coisas acontecem. Eu uma vez fui tomar banho na casa de umas vizinhas minhas em Santa Maria, na época do cursinho, 97, 98, e elas moravam em 5, e aí queimou meu chuveiro, fui lá. Maravilhoso. Tinham 5 calcinhas penduradas. Maravilhoso. Na abertura. Penduradas, né? Eu tenho também 5. O que é que tu fez? Boa. Tô vendo elas ali, tomei banho. Tia, se eu vejo isso, eu já visto na hora. Não, estavam tudo suja, que nojo. Que cabe direitinho em mim. Tudo usada, que nojo. Vou chegar em casa hoje à noite e vou tirar a calcinha da mulher. Tá meio machucando. Manda um fia da pu pra todos que praticam qualquer tipo de preconceito. Boa. Paulo Santos. Paulo. Paulo que é Paulo. Paulo Santos. Eu Paulo. Não entendo esses preconceitos. Tem mais um, E o monge muito respeitado se reúne com seus discípulos. Quem? O monge, tá. João, beije minha mão. Francisca. Não, bota Nicolau, o reloginho. É o Nicolau. José. Nicolau. Cissa, bota o reloginho. José. Beijo, meu Cissa. Pé. Nicolau. Por que te afasta? Por que foges? Cara, o Geiso contando a piada. Tu derrubou de novo a Atlântida, cara. É a segunda vez. Ai, ai. Nossa, essa piada mais medo. Agora eu me lembrei dos monges que fazem voto de silêncio lá do Se Beber Não Case 2. Aham. Mas é muito bom. Gente, pra encerrar a semana, mais um caso de ouvinte que economizou uma baita de uma grana com a HDI Seguros. Tá encerrando a semana, é isso? Não preciso trabalhar. O Herbert Tonon. O Herbert! Olha só, ele comprou um Civic, 0 km, tá? Depois de muito pesquisar, ele achou um preço que parecia imbatível. Pediram R$3.297 no seguro do Civic dele. R$3.297 pediram pro Herbert. Aqui. Aí ele lembrou do Pretinho, que a gente sempre fala aqui, e decidiu cotar também na HDI. Sabe pra quanto é que foi o seguro dele, rapaz? R$2.795. Meu, economizou R$1.000. Olha, de 3.297, baixou pra 2.795. Na ponta do lápis, Pianjas, 18% de diferença. Caralho. Isso dá mais de R$500. E aí, vai fazer ou renovar o seguro do carro em agosto? Então não deixe pra última hora. Peça pro seu corretor cotar com um HDI alto, um seguro que não é superior no preço. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. Muito bom, nada. Muito bom, né, Geiso? Acho que a gente vai ficando por aqui com o Pretinho, né? Eu tô com saudade do meu pagode. Vou tocar o pagodinho do Geiso. Vou tocar o pagodinho do Geiso. Mas antes eu vou dizer que o Pretinho Básico veio até aqui no oferecimento de Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Coca-Cola, torcer a mão à felicidade. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. 6 da tarde, tamo de volta com o Pretinho Básico. Vem aí o nosso querido Geiso, exaltando o samba, e a gente volta às 6.